Você quer, eu não sei, não sei. Mas minha missão é de lei. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus. O que você quer, eu não sei, não sei. Mas minha missão é de lei. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus. De balão pelo setor, firmando bem como eu sou. Quem me saca tá inteirado e sabe que fixou. Tem rap na praça e nas ruas, os comentários. Quem curte, bate palma, e quem não curte é bem chegado também. Porque assim tem que ser desse modelo. Fazer pelo amor e não pensar só no dinheiro. Tomo os meu chapa e corro pelo que é. Sem esquecer que na real o que prevalece é a fé de antigão. Road bike rebaixada no setor. Vejo os moleque aqui no gueto e isso é louco. Então nego só fica atento e não vacila. Dê mais amor à vida antes das correrias. Porque assim essa parada, né chapa, cê sabe bem. Pelas áreas mais um cara fazendo o que sabe mesmo. Revolução na certa, represento nessa onda. Decidi que é assim, então já era, mete boca. O que você quer, eu não sei, não sei. Mas minha missão é de lei. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus. O que você quer, eu não sei, não sei. Mas minha missão é de lei. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus. Pelo visto, mais um chapa, chapa na missão. Faço revolução, na fita só sangue bom. Que reconhece bem e trampa no mesmo. Objetivo é as vitórias, trazer o sustento. Pela rua vejo sim que tem o desespero. Família vive em aperto e isso não é mistério. A noite chegou, escureceu no gueto. Tem perigo e diversão, qual vai preferir, parceiro? Na cinta uma pistola, a blusa disfarça os homens. Viatura passa ali, mais uma vez aqui o bang. Cada um na sua e assim nós leva, tá ligado? Sei que viver assim é mais que complicado. Mas o que posso fazer se o sistema não ajuda? A solução encontro aqui nas fitas da rua. Educação é um fracasso, criança aprende não. Logo logo de maior analfabeto e com oitão na mão. Mas eu conheço a Cristo e te apresento desse jeito a solução para os problemas que cê procura, guerreiro. Fique esperto, irmão, fique esperto, chapa. Eu tô pelas áreas com as ideias acabar. O que você quer, eu não sei, não sei. Mas minha missão é de lei. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus. O que você quer, eu não sei, não sei. Mas minha missão é de lei. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus. O que você quer, eu não sei. Mas minha missão é de lei. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus. O que você quer, eu não sei. Mas minha missão é de ler. Tô buscando meu troféu, meu. Confiante com a fé em Deus.